Ei. Vai esquentar. Turbulência. Pop Ei. Black, DJ Ei. Du, inquérito. Turbulência, Renan. Neguin. Turbulência, neguin. Duro e turbulência, pesado. Neguin. Blum, blum, blum, blum. Minha caneta é vermelha, que é pra eu nunca esquecer. De dar o sangue por isso, toda vez que eu escrever. Passar tinta escorrer na folha vazia. E as linhas surgem dessa hemorragia. Pare, desigualdade é caridade. Tudo sorriso branco. Pare, pare, racismo é dente do ciclo. Pare, dispare, pare, não desampare o pranto. Pare, quanto é que tá improdutivo enquanto. Enquanto meu povo chora a míngua. Os barrancos eu vim pra. Tá rasgando mano que a lâmina é língua. Meu nome é inquérito, é sério, vulgo que é Renan. Mato esses raps Snapchat tipo o Instagram. Papo reto sempre, sou flow que é torto. Sou flow, junto com a corrente, sou peixe morto. Meu som é lágrima, lágrima sincera, não se enxuga. Deixa cair, deixa cair, chuva tem que fluir. Atitude ninguém compra nem aluga. Rap sem maquiagem porque a rua é cheia de ruga. Esses versos no magro, malandro eu esmago. Bonita, sou mago, puta treta, seis delas a. Sou Saramago, não Salazar. Salamaleico, amém, axé, irmão, saravá. Quero ver, segurar, nós é zica, tiozão. Na hora da turbulência, máscaras cairão. Senhoras e senhores, o rap está passando por um período de turbulência. Permaneçam com o tempo. Turbulência negou. Turbulência negou. Pesado como nunca. Yeah, yeah. Turbulência, turbulência. Então vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Freestyleiro, trouxe da rua o mérito. Som o mérito. Inquérito é o castigo que vem a galope. Todo que esquece o pretérito é sem futuro. Tipo esses masoquista aí curtindo o golpe. Zói de ciclope. Não vê enquanto eles cantavam no box. Nós já tava nas calçadas ao lado de um boombox. Bem boombox. Represento e não é teatro. A estrada tem buraco, mas meu flow é 4x4. No sangue a realeza, King Tchala. Ou oh. Haile, Selassie, Kala. Quem parou entre a casa grande e a senzala. Sair da vale, virar referência. Partir de nova escola pra nova escala. Perguntando ao autoestima igual se levanta a parede. Fez meu rap ser mais social que a rede. Tirando os peixes do viveiro onde o mal pesca e recruta. Porque eu cansei de ver sua onda arrastando meus truta. Mas é o plano que saiu da minuta. Com riso maior que as calças da conduta. Veneno se contou, quando cê pagando de inovador. A cada som novo que faz é um remix do anterior. Vim atrás do que legal. Representa atividade no meio da crise ser aqui. Representatividade. Resolvi chegar no topo com trampo igual formiga. Eu sou a rua, tio. Eu não compro fio, eu compro a briga. Vai! Yeah. Yeah. Yeah. Turbulência neguinho. É turbulência neguinho. Salve, salve, inquérito. Show de vive. Tamo junto. Turbulência, turbulência, turbulência, turbulência.